Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Hoje o nosso programa é de 1135, estamos no dia 23 de novembro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Com alegria, mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a Associação Maternal Espírita, AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, Luz de Vida e Paulo de Tarso, Fraternidade Paulo de Tarso. Agradecemos também o grande apoio das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Fábio Dionísio, lá de Ribeirão Pires, do Recanto de Luz Irmã Sheila. E o tema de hoje será muito, muito inédito aqui. Nós nunca falamos sobre isso, né? Assim, do jeito que vamos falar hoje. Ele vai falar sobre o apóstolo Pedro. Então, nós vamos falar hoje sobre Pedro, muito além das negações. Então, já o tema já é muito convidativo, porque geralmente quando a gente fala em Pedro, a gente lembra da negação, né? Então, é muito além das negações. Vamos conhecer um pouco mais do apóstolo Pedro hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos hoje. Então, a gente agradece aqui a presença de todos vocês. Obrigado pela participação de todos os ouvintes que estão aqui com a gente, aqui direto do estúdio Chico Xavier. Já agradeço de antemão também os ouvintes da rádio, Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Lá de Campo Grande, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe. Então, a gente agradece também, vocês estão assistindo pelo YouTube e também pelos canais parceiros, que é a Web Rádio Semente de Amor, Recanto da Prece Euripes Barçanulfo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Então, a gente agradece vocês. Hoje, a gente não vai ter sorteio de livro, mas a gente pede para ligar, mandar as mensagens, deixar aí perguntas para o Fábio. Hoje o Tião não está aqui com a gente, mas o Silvio está lá fora. Vocês estão vendo aí o Silvio aí, dá um tchauzinho aí, Silvio. E lá fora, então ele não é o meu obsessor, né? Ele está encarnado, está incorporado. Está lá atendendo os telefones. Então ligue para nós no telefone 12-3921-3009, tá? Para participar, ou no nosso WhatsApp, tá? Então tem aqui o telefone também, é o mesmo telefone. Mandem mensagem, mandem perguntas para o Fábio, que é o telefone 12-3921-3009. E participe da enquete. A enquete a gente já colocou aqui, Então, vocês podem entrar aqui e colocar. Você sabia que Pedro foi responsável por evitar que o cristianismo se tornasse uma seita apenas judaica? Então, deixa aí se você sabia. Hoje o Fábio vai comentar sobre isso, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre o livro dele. Já está o link do livro dele aqui na descrição do YouTube. Basta clicar aí e comprar, ou pela editora Dionise. Escreve aí, editora Dionise. A gente deixa o link aqui também. Tá? Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, família Vivenciana. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo abençoado para podermos participar desse evangelho maravilhoso do conhecimento, inclusive do Fábio Dionise, que vem nos esclarecer sobre o apóstolo Pedro. Nós vamos ler uma mensagem Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 32, Misericórdia. Misericórdia se forma com compaixão e piedade. Ela assiste os sofridos com carinho e humildade. Aqueles que a praticam têm fé e serenidade. Queridos irmãos vivencianos, agradecemos aos mentores de seus lares abençoados que permitem nos entrar todos os domingos nesse ambiente sagrado para podermos compartilhar mais um conhecimento, uma busca de conhecimento sobre esse Evangelho redivivo de Jesus e colocá-los em prática em nosso cotidiano na medida em que nos desenvolvemos espiritualmente. Agradecidos, vamos pedindo licença, Senhor, para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, que em sua infinita bondade concede-nos todos os dias a oportunidade de aprender, a oportunidade de ver a sua presença em todos os lugares e em tudo que é da sua criação. Agradecemos, Pai, por participarmos desse universo imenso que o Senhor nos criou como centelha divina para crescer e evoluir e tornarmos-nos um dia seu co-criador, ajudando Jesus Cristo no desenvolvimento dos mundos em que o Senhor cria o tempo todo juntamente com as centelhas divinas que vêm a esses mundos iniciando o progresso espiritual. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o apóstolo Pedro muito além das negações. E nós estamos aqui com o engenheiro químico Fábio Dionise, que é escritor, pesquisador, professor, presidente do Recanto de Luz, irmã Sheila, e mais uma vez está com a gente aqui em São José, em offline, né? Online. Online. Online. Bom dia, Fábio Dionise. Espera aí, só um minuto, Fábio. Pronto, pode falar. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Pena que eu não estou presencial, mas não deu. Desta vez também não deu. E eu agradeço a oportunidade de falarmos um pouco sobre esse injustiçado Pedro. Dá para aumentar um pouquinho, Rodrigo? Põe o fone, não dá para aumentar, não. Nossa, tá bom. Então eu vou aumentar assim mesmo. Então vamos lá. Da onde veio a sua ideia de criar, de falar sobre Pedro com mais profundidade, Fábio? Porque a gente tem uma impressão até negativa de Pedro, né? Por causa das negações de Jesus, porque ele por três vezes negou e ele era da Galiléia, que tinha um sotaque totalmente diferente, né? E ele então, por três vezes negou Jesus, então ficou marcada essa negação dele, né? É verdade. Isso surgiu faz mais de 10 anos, para dizer a verdade, porque esses dois livros, eu acabei publicando dois livros sobre Pedro, e esses dois livros eu comecei a escrever em 2013. Peraí, Fábio, deu problema aqui no som. Só um minuto. Peraí. Pode falar. Vamos ver se voltou aqui. Então tá bom. Tá ouvindo? Não, peraí que tá estourado. Peraí que eu tentei dar uma aumentada aqui, mas estourou. Olha que o Silvio tá longe, pronto. Hein? Pronto. Voltou normal. Pode falar. Bom, eu comecei a escrever esses livros em 2013 e 2015, praticamente eles estavam preparados. Mas eu acabava sempre publicando outros livros que eu achava que eram mais importantes ou estavam mais ligados ao que a espiritualidade me solicitava, né? Santo Agostinho, depois suicídio, precisamos falar a respeito, medicina do além. Eu acabei procrastinando até o dia falando, agora eu vou publicar, né? E saiu primeiro que o Apóstolo Pedro, Simão Barjonas, e depois Apóstolo Pedro, uma leitura cristã e espírita. Desde que eu comecei a fazer palestras, eu sempre achei que nós, espíritas, éramos injustos com Pedro. Nós temos toda a razão de colocar Paulo lá em cima, porque Paulo é um pilar enorme, né? Vou dizer assim, muito importante para o cristianismo, mas a gente não era condescendente com Pedro. E mesmo na leitura de Paulo e Estevão, de Emmanuel, através do venerando Francisco Cândido Xavier, o próprio Emmanuel, ele exalta Pedro, né? Ele fala muito sobre Pedro e fala muito bem sobre Pedro. E numa leitura que eu fiz com o livro do Hermínio Correia de Miranda, que é Marcas do Cristo, aí eu falei assim, eu vou escrever. Não é possível que ninguém... Não é possível que no meio espírita ninguém tenha escrito sobre Pedro, pelo menos para mostrar o lado tão positivo dele, a importância dele dentro do próprio cristianismo, a ponto de Paulo chamá-lo do apóstolo dos circuncidados, né? Nós temos o apóstolo gentil, que é Paulo, e Paulo, em Gálatas, na epístola de Gálatas, fala que Pedro é o apóstolo dos circuncidados, né? Então, foi daí que surgiu a ideia. Da mesma forma como agora eu estou escrevendo sobre José, que Mas é explica, outra... Explica para a gente o que é circuncidado aí, para quem não sabe o que é. Isso veio de uma aliança que Deus fez com Abraão, a respeito dele serem o povo escolhido. Então, toda criança com 8 anos, todo menino, né, com 8 dias de encarne, ele devia ser circuncisado, que é, na realidade, a retirada de uma pele, né, no órgão genital masculino, que permite uma higiene melhor. Eu acho que a ideia do Espírito, quando fez essa aliança e disse, vocês são o povo escolhido, mas todo macho com 8 dias de existência precisa ser circuncidado, né? Quer seja filho ou quer seja alguém, alguma criança que você comprou de alguém para você adotar. É isso aí. E isso era uma coisa na época, você pega lá o Paulo Estevam, né? O livro Paulo Estevam, ele conta muito, muito bem a história de Pedro, né? Conta a história de Pedro, não. Ele cita ali o Pedro, né, na casa do caminho, nas primeiras igrejas ali, aquela casa que mantinha os cristianismos, né? E eles estavam deixando de fazer a circuncisão, né? E o próprio Paulo estavam também recomendando deixar de fazer, né? Isso era uma afronta, né, para as autoridades na época, né, para a lei da época, porque antes não tinha a justiça como tem hoje, né? Não tinha as leis como tinha hoje. Eles referenciavam as próprias leis mosaicas como lei civil, né? Para aquele povo, né? Para aquele povo hebreu, né? Isso para todo gentil que se convertesse, né? Que quisesse fazer parte do caminho, né? Porque na época não se chamava cristãos, eram dos caminhos. Então, principalmente Tiago, que foi o primeiro chefe da igreja de Jerusalém, que começou a se comportar como um rabino, começou a se comportar como um doutor da lei, ele não admitia que um não-judeu, não necessariamente um pagão, mas não-judeu, se convertesse e fizesse parte, desde que só poderia, desde que ele fosse circuncisado e que ele passasse a adotar os preceitos mosaicos, como, por exemplo, não comer a mesa de um gentil, né? Um dos preceitos aí, que inclusive aconteceu até com Pedro, que ele começou a evitar os gentios e não mais se relacionava. Quando ele foi na casa de Cornélio, por exemplo, Pedro, só para dar um pulo aí no Evangelho, começaram a criticar Pedro, porque ele entrou na casa de um gentil, né? E que ele não podia fazer isso. Então, foi, na realidade, o início de um grande problema dentro do cristianismo, né? dentro da doutrina de Jesus, logo após, eu diria, alguns anos após o desencarne de Jesus, né? Uma tendência de levar a ser mais uma seita judaica, porque virou uma sinagoga. A primeira igreja de Jerusalém virou uma sinagoga, né? Com todos aqueles rituais. O próprio Tiago, o menor, né? Ele começou, que alguns dizem que é irmão de Jesus, irmão de Jesus. Ele virou um rabino. Ele começou a ter todo o comportamento, até o comportamento dele. Ele se tornou snob, se tornou arrogante, se tornou vaidoso, né? Orgulhoso. E daí surgiu, na realidade, aquelas dificuldades entre Pedro e Paulo. Realmente, né? Eu falei, Rui, pode falar. O Pedro era mais exigente a respeito do circuncidado. Ele também não permitia que comesse junto com ele, na mesma mesa, aqueles que não fossem judeu, né? E Paulo já era diferente. Ele achava que os ensinamentos de Jesus não falavam, não tinha essas regras, né? E isso houve divergência entre Pedro e Paulo, né? O Humberto de Campos fala que houve uma desinteligência entre os dois, mas eles nunca brigaram realmente. Houve uma discussão entre os discussão. Houve uma divergência de fraternal. Opinião. Não, fraternal, sim. Eu até trouxe um negócio que eu vou ler, que eu não quero repetir, não quero tentar repetir. Uhum. Nem Emmanuel, principalmente Emmanuel, quando fala sobre que, na realidade, o Pedro e Paulo se davam muito bem, eram muito amigos, né? Muito fraternos, e que o fato de um discordar do outro, que depois, dentro da literatura espírita e dentro da literatura católica, virou como se fosse uma quebra, né? Uma cisão entre os dois. E ele não. O próprio Emmanuel fala que, na verdade, eles eram muito amigos. Tanto que, quando Paulo ele questiona o Pedro. O Barnabé, na verdade, até vai contra Paulo, né? Apesar de Barnabé ter ficado tanto tempo junto com Paulo, ele vai... Como assim? Como ousas, né? Como poderás... Eu vou até ler, que é do Emmanuel. Como poderás atacar a vida pura do continuador de Jesus? E Paulo, no vigor de sua inspiração, retrucou. Temos sim um direito, o de viver com a verdade e o de abominar a hipocrisia e o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas. Ou seja, ele deu um tapa de luva de pelica no Tiago e todos aqueles que estavam se voltando ao farisaísmo, né? Então, Paulo, inclusive, logo em seguida, né, ele fala, isso está no encontro de Antioquia, né, quando eles fazem o concílio de Antioquia. Eu diria que é um concílio, na verdade, o primeiro é chamado de Jerusalém, mas eu vou dizer que o Antioquia veio antes, né? Não é considerado um concílio, mas ele foi um concílio. Ele diz o seguinte: quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado. Isso é Paulo falando de Pedro. Quero me referir à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar de mestre, se não fosse esse título, não coubesse ao Salvador. Então, eu peguei Emmanuel porque eu acho que acaba com qualquer discussão, né? Legal. Uma pergunta, Fábio. Nessa época, né, a gente sabia que os do caminho, né, que eram os cristãos da época, eles eram muito perseguidos, né? Então, pelo próprio Paulo, né, na época Saulo, que era um rabino que perseguia os cristãos e perseguia ferreamente o Estevão, né, que estava lá, que era um dos preletores lá da casa do caminho. E Tiago, eu senti, assim, quando eu lia o livro Paulo e Estevão, que Tiago estava tentando ser politicamente correto. Não sei se você tem essa percepção. Não que seja certo, né? Mas acho que ele estava tentando mascarar o cristianismo na época primitiva, já colocando as questões das seitas judaicas para tentar não criar conflito com as leis da época ou com Saulo na época. Você tem esse sentimento ou não? Tô viajando na cabeça. Não, você procede o que você falou. O que eu vejo em Tiago? Tiago, ele era muito arraigado aos preceitos judaicos. Ele era um judeu antes, né? Que todos eles eram judeus antes de seguirem Jesus, né? E Jesus era um judeu também. Começa por aí. E o Tiago, ele tinha esse lado ritualístico, ele tinha esse lado de gostar da sinagoga e assim por diante. Ele ficou com muito medo, porque a perseguição era enorme, né? A gente fala muito de Paulo, que Paulo sofreu, mas não era fácil ficar no meio dos fariseus e principalmente dos doutores da lei, porque eles queriam pegar e queriam acabar com todo mundo, né? Só estavam esperando a primeira oportunidade. Então, houve duas coisas para mim. O Tiago, que tinha uma tendência à ritualística, né? E de berço era judeu. E segundo, que ele tentou fazer contemporizar, como você mesmo disse, ele tentou contemporizar para poder sobreviver, né? E ele achou que era uma das formas, inclusive que é o terceiro aspecto, uma das formas de fazer com que muita gente começasse a participar do cristianismo. Volto a dizer que nessa época não se chamava cristianismo, né? A gente fala por uma questão só de facilidade. Então ele queria atrair. Tanto que quando começou a Casa do Caminho, para vocês terem uma ideia, que foi Tiago, eu vou colocar corretamente, Pedro, João e Tiago, né? A gente começa sempre com Tiago, mas foi Pedro, João e Tiago que começaram a ter a ideia de montar a Casa do Caminho. Jesus já tinha passado os 40 dias que ele ficou com os apóstolos, com os discípulos, já tinha ido para o mundo espiritual, de onde veio, vamos dizer assim, né? E surgiu a ideia de montar a Casa do Caminho. para os desvalidos, para os sofredores, para os que passavam fome e assim por diante. Tiago foi contra. Tiago queria montar primeiro a igreja e depois a casa do caminho. E se não fosse a intervenção de Pedro, ele colocou, vamos fazer a casa do caminho, porque Jesus nos ensinou que o principal é a caridade. E quando começou isso, Barnabé, que foi quem na realidade providenciou a casa para eles terem o local de atendimento desse pessoal todo, desse pessoal sofredor, a casa começou como casa do caminho, chegou a atender 100 pessoas todos os dias, para vocês terem uma ideia. Eles davam alimento a 100 pessoas todos os dias. E, de repente, começou a surgir a igreja do lado. A igreja era um lugarzinho pequeno. E quando Paulo chega, né, do seu exílio de 3 anos, depois de Damasco, né, que ele tomou a decisão de passar três anos pensando a respeito, se preparando a respeito, ele já vê o contrário. Ele vê uma casinha pequena como sendo a casa do caminho, e aquela casa que Barnabé tinha providenciado para os apóstolos já tinha virado praticamente uma sinagoga grande, né? Com altares, com pergaminhos, com os trejeitos típicos, né? Então, Tiago, ele realmente, nesse aspecto, eu acho que ele falhou. Mas eu entendo o porquê, o medo que ele teve de tentar fazer com que a igreja sobrevivesse. Mas que ele tinha muita ligação com a ritualística, com os preceitos judaicos, ele tinha. Tanto que ele queria que todo mundo fosse circuncidado, ele queria que todo mundo seguisse os preceitos de Moisés, como se fosse uma sinagoga, como se fosse um rabino e assim por diante. Fábio, esse fenômeno é comum, né? Porque nós presenciamos hoje, 2000 anos depois, nós presenciamos hoje isso dentro da própria doutrina espírita, que está cheio de centro espírita aí, que é muito mais católico do que qualquer coisa, né? Está cheio de centro espírita que acaba colocando coisas dentro do centro que querem unir as doutrinas, digamos assim, como se desse para unir de alguma maneira. Então, traz aquele conceito de lá e quer aplicar aqui. Então, continua com dogma, continua com um monte de coisa, às vezes, querendo aplicar dentro do próprio centro espírita, sendo que a gente já devia estar fora disso há muito tempo, né? É verdade. Eu concordo com você e sou totalmente contrário a isso mesmo. Eu acredito mesmo que está tudo errado nesse aspecto. Agora, veja bem quem são as pessoas que costumam liderar os centros espíritas. Muitos deles são egressos da Igreja Católica e que falharam lá atrás. Então, tem padres, tem bispos, tem cardeais que hoje estão no Espiritismo tentando arrumar o que fizeram de errado no passado, né? Isso é um ranço de outras reencarnações também, né? Tem mais isso. Tem um ranço de outras reencarnações. Então tá cheio de Tiago dentro do Centro Espírita, né? Tem sim. Tem muito Tiago, sim. Uhum. Que a gente vê bastante, né? Você vê, às vezes você chega no Centro Espírita e parece que você tá dentro de uma igreja católica, o jeito que o pessoal reza, né? Ali só falta dar as respostas certinho, um fala uma coisa, outro responde outra, estão disciplinados em certas coisas, quer dizer, vem trazendo esse resquício, né, da própria igreja e coloca ali dentro. Isso aí não tem problema nenhum, isso aí não está afetando a doutrina espírita, mas ainda é o que está trazendo de trás, e acha que é importante aplicar aquilo ali dentro, quando na realidade a doutrina espírita não pede nada de dogma, não pede nada de práticas exteriores, como a gente vê em certos lugares, né? Até as próprias, aquela garrafinha que o pessoal leva para fluidificar a água, né? Parece que tem gente que todo mundo leva uma garrafa e quer botar lá junto dentro da sala de passe, porque se não ficar dentro do centro não serve, né? Então são coisas assim que vira dogma, né? Vira ritual. Então, você vê coisas ritualísticas dentro do centro espírita quando o ritual é abolido dentro do centro espírita. Exatamente. Uhum. Então, não, exatamente. Quando a gente está falando lá de trás, de Tiago, Não adianta a gente falar lá para trás, a gente tem que falar de agora mesmo. Tem que falar de do que está acontecendo agora. Mas foi Tiago que trouxe esses paramentos que a Igreja Católica usa até hoje. Ele, para ficar de bem com a situação, porque os cristãos eram perseguidos, quer dizer, os romanos também não gostavam dos cristãos, quer dizer, os próprios cristãos lá de Jerusalém não se entendiam. Então, Tiago, para ficar de bem na situação, ele colocou os paramentos, colocou uma série de dogmas dentro daquele cristianismo que estava nascendo, né? Exatamente. E isso foi se acentuando. Mas veja também que Tiago teve suas atitudes de ponderação e, de certa forma, ajudou no que não houvesse uma cisão. Porque quando eles se reuniram depois em Jerusalém, Paulo, ele retrocede um pouco, né? Ele permite que Tito seja circuncidado para que participe das reuniões a respeito da circuncisão, a respeito dos preceitos que a igreja estava seguindo e que deveria abolir. Então, ele também retrocedeu. E Tiago também retrocede, né? E volta tudo a ficar em paz. Não se resolve nada, mas fica tudo e voltou a ficar em paz. Então, ele também tem suas atitudes positivas, né? É um personagem que também merece ter seus descontos, né? Não é só, não só o lado dele de ser muito ligado às coisas judaicas, mas também tem o lado dele. Ele também apoiou a Casa do Caminho. Ele foi um dos que trabalharam em benefício da própria Casa do Caminho, né? Nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno. As políticas que têm que existir em qualquer segmento, né, Fábio? Exatamente. Assim, porque tem horas que você tem que... Você estava lembrando agora, eu lembrei da independência do Brasil, por exemplo, que quem foi os maiores articuladores da independência do Brasil foi a maçonaria. A gente sabe disso. E a maçonaria, o que ela fez? Colocou Dom Pedro I na maçonaria. Dom Pedro I, ele saiu do grau 1, do grau de aprendiz, até o grau 33 no mesmo dia. No mesmo dia. E tornaram ele o maior homem da maçonaria. Aí fizeram a independência, mas depois ele mesmo fechou a maçonaria. Você vê como é que são as coisas. Mas politicamente, naquele momento, necessitava. Muita gente deve ter sido contra. Falou, mas se a gente não fizer, a gente não consegue o nosso intento, que é a independência do Brasil. Então, é interessante, né? Esses fatos políticos em momentos decisivos, de alguma maneira. Talvez se o cara se ele não for meio político dentro do negócio, você não consegue resolver os problemas ali que estão para resolver, né? Com mais facilidade. E o próprio Bezerra de Menezes também teve uma ação preponderante quando houve a proclamação da República, porque queriam fechar as casas que faziam, que tinham as casas espíritas, as casas que faziam as reuniões. E se não fosse Bezerra de Menezes, quando ele estava lá no parlamento, brigar, teriam acontecido uma série de coisas. E mesmo Bezerra de Menezes, ele era divergente numa corrente espírita que já existia na época, né? Porque Bezerra de Menezes era mais, vamos dizer, ele era mais religioso e tinha uma corrente que era mais científica, né? Então, tinha essas divergências que já aconteciam desde que o espiritismo é espiritismo, né? E antes, né? E antes até, né? Mas pode falar, Fábio, falei. Não, eu ia dizer que quando você lê Paulo Estevão, você vê que a atitude de Tiago evitou a ferocidade dos doutores da lei. Então, foi muito útil, de outras palavras. Claro, não podia continuar do jeito que estava, porque o cristianismo ia virar uma seita judaica e ia desaparecer, né? O Paulo percebeu isso rapidamente, né? Isso é palavras de Emmanuel. Quando Paulo viu o que estava acontecendo na igreja, na igreja de Jerusalém, ele falou assim: opa, preciso acelerar a divulgação entre os gentios, né? Os pagãos. E isso salvou, na verdade, o cristianismo, porque minimizou a importância da igreja no lado judaico. Porém, o Emmanuel, ele é claro, dizendo que a atitude de Tiago evitou que tivesse uma perseguição muito maior, porque começaram a deixar de lado, falaram, não, ele está seguindo, é uma igreja, é uma sinagoga também, um pouquinho diferente, mas é uma sinagoga. E isso foi importante, principalmente nos primeiros anos, né? Mas não podia continuar. E, de fato, Paulo, isso quem fala é Emmanuel, hein? O Paulo, ele percebe, aqui temos que fazer outra coisa, nós temos é que aumentar o número de adeptos fora do judaísmo, e ele começa toda a sua divulgação fora, né? Fora da Palestina, vai até Roma, né? E assim por diante. Então, foi uma coisa que salvou também durante alguns anos para que não tantos do caminho fossem trucidados. Aliás, eu lembrei de outra coisa. O Paulo, para você ver como eles eram amigos, foi Paulo que pessoalmente preparou a casinha para Pedro e a família quando eles foram para Roma. Ele convidou Pedro para ir para Roma, preparou ele pessoalmente a casinha para receber o Pedro e a família. Interessante que Paulo, você acha que Paulo... Deixa eu baixar um pouquinho. Sabe que Paulo sabe... como Paulo era rabino, era um... Acho que ele era já num nível alto, doutor, né? Doutor da lei. Já era doutor da lei. Então ele sabia todas as brechas, todas as formas que poderia condenar a casa do caminho, né? Então, será que ele usou isso quando ele se converteu ao cristianismo, né? A seguidora aí do caminho, ele usou isso, todo esse conhecimento jurídico que ele tinha na época, da lei, né? Vamos dizer assim, para proteger a casa? Você acha que ele usou isso nesse caso? Quando João foi preso e estava esperando ser trucidado, Pedro chama Paulo para ajudá-lo a libertá-lo, né? E Paulo consegue libertar João, né, das garras do clero, né, do clero sumo sacerdote e assim por diante. Eu não tenho referências diretas de que ele tenha valido isso. Porém, ele conseguiu ir para Roma, né, para depois falar com Nero pessoalmente, se valendo das próprias leis romanas, né? Então, ele era um cara... Porque ele era romano também, né? Ele tinha cidadania romana, né? Ele tinha cidadania. Quando quiseram prendê-lo e matá-lo, né, lá na Palestina, lá em Jerusalém, ele falou, não, eu sou romano, o único que tem direito de me julgar é o imperador. Não era nem o Senado, era o imperador. E aí mandaram Paulo para Roma, e que era o que ele queria. Na verdade, o que ele queria é ir para Roma, porque ele sentiu esse chamado logo cedo. Quando ele se converteu nas portas de Damasco, já começou na mente dele essa ideia da divulgação da Boa Nova fora dos judeus, fora entre os pagãos e os gentios. Ele sabia do programa reencarnatório dele, na verdade, né? Ele poderia não ter consciência, mas a consciência dele já estava fazendo com que ele se movesse nessa direção. Então, eu não duvido que ele tenha se valido do conhecimento que ele tinha, porque ele permeava muito bem entre o Sinédrio, no Sinédrio, ele permeava muito bem. Mas não há uma referência direta, pelo menos não em Paulo. Não em Paulo e Estevão, nem em Hermínio Corrêa de Miranda, e nem nos livros. Eu pesquisei, acho que uns 80 livros, só tem uns 80 livros que acabaram fazendo parte da pesquisa desses dois livros sobre Pedro. Fábio, eu ia falar justamente sobre a pesquisa, né? E dentro dessa pesquisa, é claro, você foi atrás das obras mediúnicas, né? Principalmente de Emmanuel. Qual a luz que você pode dizer que aconteceu em toda essa história, né? que luz que Emmanuel trouxe. Porque, por exemplo, parecia que as outras histórias eram meio truncadas, mas quando Emmanuel chega para nós cristãos e traz novas informações, parece que clareia muito mais a vida, tanto de Paulo, como de Pedro, como de todos. Como você considera essa luz que foi trazida para Emmanuel? Porque hoje a gente sabe que esses livros, por exemplo, há 2000 anos, Paulo e Estevão, não são livros exclusivos espíritas, não. Está cheio de eclesiástico aí usando esses livros para poder divulgar muita coisa também. É verdade. O Paulo Estevão, ele é estudado, entre os católicos, mas entre os estudiosos católicos, como referência bibliográfica, né? Tanto que houve a menção de que, se não tivesse sido psicografado, Chico teria sido convidado a participar da Academia Brasileira de Letras, porque Paulo Estevão é uma obra, é uma verdadeira obra literária, né? Então, o Emmanuel, além da inteligência dele, além de ele ter vivido aquela época como Publio Lentulus, né, e depois voltado, né, para seus resgates, para seus ajustes, ele teve a autorização de pesquisar a respeito dessa época, né, nos registros que tem lá no mundo espiritual, que alguns chamam de acásicos, eu não sei como é que é realmente o nome verdadeiro, mas ele foi autorizado a pesquisar as coisas que aconteceram naquela época. Mas ele teve acesso às cenas, ele teve acesso àquilo que foi registrado, porque a gente sabe que nada se perde, né? Tudo fica registrado nesse mundo, nesse universo. Então, ele trouxe algo que é real, verdadeiro. Ele viu. É como se estivesse na televisão vendo como é que Paulo agia, como Pedro agia e assim por diante. Então, ele trouxe a verdade, né? E essa verdade colocou muitas coisas, muitos pontos nos is, né? Que muita coisa que se escreve, que foram escritas pelos biógrafos, pelos historiadores, principalmente os biógrafos, são coisas que aconteceram 300 anos antes dele. Quando você pega Eusébio de Cesareia, que escreveu a História Eclesiástica, que é um livro básico de pesquisa, qualquer um que estuda o cristianismo, qualquer um que estuda aquela época, precisa ler História Eclesiástica de Eusébio, ele já recebeu informação de outras pessoas, né? E como dizia Monteiro Lobato, quem conta um conto soma um ponto, né? Então existem inconsistências, existem adulterações que acabaram acontecendo e nós não tínhamos a pureza da informação histórica daquela época. Emmanuel não, Emmanuel esteve naquela época, né? Para ele o passado se tornou presente e ele trouxe, na realidade, o que ele viu, o que ele teve acesso, como se fossem películas de filme, né, registradas aí no mundo espiritual. Inclusive, não há 2000 anos, né? Isso. Há 2000 anos também foi um livro que ele é justamente o que você está falando. Parece que ele te leva para dentro da história, ele te leva lá para... Ele conta detalhes, né? Então, até quando inicia o livro Paulo Estevão, né, que está Gesiel, né, que é o pai de Estevão, chegando ali, né, andando na estrada, ele contando os detalhes daquela estrada, e ele, enquanto encarnado lá, se tivesse encarnado, ele não estava naquela estrada com aqueles detalhes, né? Onde que ele teve esse acesso a esses dados? É justamente isso que você está falando, né, Fábio? A gente vivia, a gente passou séculos e séculos dependendo, né? Séculos e séculos dependendo de biógrafos, historiadores. Por exemplo, você pega Josefo. Antes de Josefo teve Filon de Alexandria. E entre os dois teve Plínio, o Grande, né? São três historiadores. Filon, ele copia, o Filon é o primeiro, e depois quando chega o Plínio, que escreveu uma obra gigantesca a respeito daquela época, né? São mais de 40 volumes, né? Ele copia muitas coisas que já foram ditas por Josefo, que foram ditas por Filon. E eles não são exatamente daquela época, né? Alguns não participaram. O Josefo é depois. Josefo, estou falando do primeiro e segundo século. E ele é o maior historiador daquela época, né? E ele se baseia no que ele ouviu também, do que ele ouviu contar, das coisas que foram contadas. Se hoje nós já temos uma deturbação enorme nas informações atuais, e a mídia é algo instantâneo, online, é rapidíssimo, você imagina naquela época, o pai que conta para o filho que conta para o filho dele, e assim vai, começa a florear. O próprio Josefo, ele estava preocupado com os romanos, ele tinha muito medo que os romanos fossem contra ele, então ele deu uma helenizada, né? Ele não deu uma romanizada, mas ele deu uma helenizada nas coisas para que ele não ficasse de mal, que os romanos não ficassem de mal com ele e também fosse aceito pelos próprios seguidores do helenismo, né? Os gregos. Não eram exatamente gregos, mas aqueles que eram voltados à cultura grega, né? Então, por exemplo, Lucas, como Lucas ou não? Como Lucas? Lucas ele foi fiel, mas o Lucas ele também deu uma suavizada com relação a Paulo, né? Como amigo pessoal de Paulo, ele dá uma, ele não fala exatamente como Paulo agiu no começo, quando ele era Saulo de Tarso, né? Ele dá uma suavizada pela amizade e assim por diante. E também eu acho que é cristão. Não só amizade, é mestre, né? Ele foi um discípulo de Paulo também, né? Exato. E também por uma questão cristã, né? Ou seja, eu vou ficar criticando, vou ficar julgando e assim por diante, né? Eu vejo o que Paulo fez e eu deixo para trás o que Saulo fez, né? Fábio, a gente acaba, o tema é sobre Pedro, mas a gente acaba mexendo com tudo, né? Vai lá para trás, vai mexendo com todo mundo. Não sei se nós estamos atrapalhando você. Você quer falar, fazer um resumo mais só? Porque você lançou um livro de mais de 500 páginas falando esse último livro, falando de Pedro, né? E às vezes você está com a intenção de fazer uma colocação diferente do que nós estamos colocando aqui. Você quer fazer um resumo, assim, pegar uma coluna dorsal aí e falar para a gente sobre Pedro mesmo, sem a gente interromper você? Tá bom. De qualquer forma, é difícil você separar essas figuras todas, entendeu? Elas fazem parte do contexto. Não tem como falar de Pedro se não falar de Paulo. Não tem como falar de Paulo se não falar de Pedro, de Lucas e de Tiago e de João e assim por diante. Barnabé também, né? Também temos que pensar não só nos apóstolos, mas outros discípulos. E Paulo é apóstolo dos gentios, não foi um dos 12, mas ele também é considerado apóstolo. Então, tudo começou, até foi mais relacionado com a própria mudança da personalidade de Pedro, né? Pedro era impetuoso, Pedro era frágil, Pedro teve medo inúmeras vezes antes de ele se tornar o grande líder, né? Do pós-crucificação de Jesus, né? E ele tinha uma série de digamos assim, de comportamentos que eram esquisitos, né? Não eram exatamente de um líder. E ele vai mudando, por exemplo, ele era impetuoso e passa a ser ponderado. Quando ele assumiu a liderança do grupo, ele passou a ser uma pessoa extremamente ponderada. Ele deixou de ser explosivo, deixou de ser impulsivo, né? Passou a ser corajoso. Ele tinha medo, ele negou 3 vezes. Vamos pegar pela personalidade. Negou 3 vezes Jesus. Eu queria ver quem aqui não negaria nesse momento Jesus, né? Quantas vezes você já negou Jesus hoje, Jorge? Quantas vezes já neguei Jesus? Hoje, Eu acho que a gente vive negando Jesus o tempo todo, né? A gente vive negando, gente. Porque a partir do momento que a gente conhece o Evangelho, né? A história de Eurípides Barzanufo, né? Que encontrou hoje com Jesus chorando e perguntou para Jesus se ele estava chorando porque as pessoas não conheciam o seu Evangelho. Jesus falou, não, estou chorando por aqueles que conhecem e não praticam. Então, nós que conhecemos o Evangelho e passamos o tempo todo sem praticar direito, a gente está negando ele o tempo todo. Exatamente. Né? Mas ele, e você vê, ele negou, teve medo. Mas depois, a coragem dele, quando ele foi falar, quando surgiu o primeiro episódio na festa de Pentecostes, né? E na festa de Pentecostes ele assume a frente de todos os apóstolos, né? E vai lá e defende os discípulos, né? Quando desce o Espírito, eles chamam de Espírito Santo, né? Os católicos chamam de Espírito Santo. Na verdade, os apóstolos que tinham mediunidade e muitos dos discípulos passaram a falar em muitas línguas para todos aqueles povos que estavam na festa de Pentecostes. Tinha gente que era do Egito, de Meda, da Macedônia, de Creta, tinham muitos judeus que tinham voltado para a festa de Pentecostes. Aliás, havia mais judeus fora da Galileia do que na Galileia naquela época, né? Diga-se de passagem, né? Então, viam e cada um dos discípulos começou a falar numa língua, e obviamente tem os que duvidam, tem aqueles que são contrários, os céticos, começaram a falar que tinham bebido o mosto, né? O vinho doce, aquele vinho novo, doce. E Pedro sai na frente. Se ele converteu 3 mil pessoas naquele dia, de manhã, por sinal, né? Era 3 horas do horário judaico, né? Isso significa que devia ser umas 9, 10 horas da manhã. Ele vai na frente de 3 mil pessoas e começa a falar sobre Jesus, começa a defender todo mundo. Ele converteu 3 mil, né? 3 mil. Quando ele está também no Sinédrio, que ele foi, depois da cura do coxo, na porta formosa, lá no templo, ele começou a falar para o povo a respeito de quem tinha realmente sido o responsável pela cura do coxo, que foi Jesus, aqueles que vocês crucificaram e assim por diante. Ele foi preso, foi levado, todos os apóstolos foram levados até o sumo sacerdote e ele repete de novo, né? Que na verdade não fui eu que curei, quem curou foi Jesus, aqueles que vocês crucificaram, aqueles que, de acordo com os profetas, ressuscitaria no terceiro dia, coisa e tal. Olha a coragem dele. Ele fala isso na cara do sumo sacerdote, tá todo clero ali em volta, né? E também... Coragem de abrir uma casa também, né? Abrir uma casa. E outra coisa, não era fácil ficar andando para aquelas regiões, tinha salteadores, roubavam, matavam, tinha os fariseus que esperava a primeira oportunidade para atacá-los, né? Ele demonstra coragem quando vai velhinho para Roma. O Nero já estava lá. Nero não estava perseguindo naquele momento, mas ele pega a família e vai para Roma. Ou seja, ele passou a ser uma pessoa destemida, uma pessoa corajosa. A fé fez com que ele tivesse essa coragem. Então ele muda de a personalidade dele vai se modificando. Tem um presbiteriano, Hernandes Lopes, que escreveu um livro sobre a personalidade de Pedro, que ele disse perfeitamente, ele foi uma pedra que foi burilada por Jesus, uma pedra bruta que foi burilada. A liderança, por exemplo, de Pedro. Pedro sempre foi um líder, mas ele se tornou um líder maior ainda depois que Jesus foi embora, né? Ele sempre, quem falava em nome dos discípulos com Jesus era Pedro. Quem estava com Pedro, quem estava com Jesus na maioria das vezes era Pedro. Quem perguntava era Pedro. Só para vocês terem uma ideia, nos evangelhos, Pedro tem 158 participações. João tem 120, para vocês terem uma ideia, né? No Ato dos Apóstolos, até surgir realmente Paulo, quem mais tinha presença, os primeiros 15 capítulos, quem mais tem presença é Pedro. Tem 128 vezes citado em Ato dos Apóstolos. Depois Paulo surge e, obviamente, aliás, tinha 56. Paulo surge e os últimos 13 capítulos, né, do 15º ao 28º, é Paulo que aparece, é a figura principal. Então ele tem essa liderança e foi inata, né? Foi inata essa liderança. Ele já era um líder, só que foi burilado por Jesus para que ele assumisse e tivesse comportamentos que fossem melhores para o pós-Jesus. Por exemplo, se ele não tivesse se tornado ponderado, tivesse vencido a sua impulsividade e não tivesse sendo ponderado, a igreja tinha ido para o chapéu. Tanto que Emmanuel, em Paulo Estevão, fala: a atitude ponderada de Pedro salvou a igreja nascente. Exatamente em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, quando ele convence Paulo: olha, fecha um olho, faça a circuncisão do Tito, porque senão a gente não vai discutir nada, vamos rachar em dois. Ele passou uma noite conversando com Paulo, e no dia seguinte Paulo chega e fala: tá bom, vamos circuncisar Tito para que ele possa participar. Por que era importante Tito? Porque Tito era uma das personagens mais importantes da igreja de Antioquia. Se por acaso ele fosse humilhado, se ele fosse banido, tinha tido uma cisão já na igreja de Antioquia com a de Jerusalém. Então Emmanuel, ele vê todas as atitudes de ponderação, de bondade, porque ele era muito, muito bondoso, Pedro. Ele era fiel aos amigos, ele não queria se indispor com ninguém, mas ele assumia uma posição que ele conseguia fazer com que politicamente se chegasse ao resultado, né? Olha quando aquela passagem em que Paulo fala que não aceita a atitude de Pedro, né? Isso foi na igreja de Jerusalém. Nessa hora teria rachado em dois. Se eles tivessem brigado, teria rachado em dois. Segundo Emmanuel, né? E o Pedro humildemente fala, pede perdão, se desculpa por qualquer erro que ele tivesse feito, né? E que ele recomenda, oro que todos também se submetam à justiça de Deus. Aí todo mundo sossegou, né? Cada um foi para o seu lado e a igreja continuou. Então, essas características foram extremamente importantes para que a igreja permanecesse. Dentro do judaísmo, dentro dos judeus, o maior divulgador e o maior conversor de pessoas para a nova igreja, para o cristianismo, foi Pedro, indiscutivelmente. Ele era chamado de apóstolos dos circuncidados. Por que dos circuncidados? Porque eram judeus. Os judeus sofriam a circuncisão. Assim como Paulo era o apóstolo dos gentios. E Paulo, numa das epístolas, ele menciona isso, que o verdadeiro apóstolo dos judeus foi Pedro. Assim como ele foi chamado para divulgar entre os gentios. Ele não fala que ele é apóstolo dos gentios, mas ele chama o outro de apóstolo dos judeus. Então, coisas desse tipo que me chamaram muita atenção. E a obra de caridade? Obra de caridade. Pedro não ficou preocupado com a igreja. Tanto que quem cuidou da igreja foi Tiago. E quem era, na verdade, a pedra? A pedra era Pedro. Cefas, quem tinha sido escolhido para que Jesus edificasse a sua igreja, foi Pedro. Quem foi o líder escolhido? Foi Pedro. Mas Pedro deixou de lado a igreja. Deixou: ó, Tiago, se divirta com isso. Eu vou cuidar dos pobres. E ele passava a maior parte do tempo divulgando a Boa Nova naquela região e cuidando dos pobres, dos órfãos, dos doentes e assim por diante. Uma passagem muito interessante, que é pouco conhecida, é que quando Pedro vai para Roma e começam as perseguições de Nero, em 64, Paulo é degolado, né, por Nero, e muitos outros são degolados. Degolados não, alguns são crucificados, mas os romanos eram degolados, eles eram decapitados. Eles não podiam ser crucificados. Mas muitos cristãos foram crucificados, líderes cristãos foram crucificados em Roma, e Paulo foi degolado. Qual foi a preocupação de Pedro? Dos órfãos, dos velhos que tinham sobrado, das viúvas. Então ele passou a cuidar dos órfãos dos velhos e dos viúvos, das viúvas, porque ele via que eles estavam abandonados. E ele monta algo semelhante à Casa do Caminho no bairro mais atingido pelo incêndio, que é Esquilino, que existe até hoje em Roma, né? Esquilino, e que inclusive é mencionado por Emmanuel como sendo o local de reencarnação de muitos imperadores, muitos senadores. Os pobres, os decrépitos, os esfarrapados que tinham voltado, antes eram grandes senadores, grandes imperadores e voltavam à pobreza. Ele monta a Casa do Caminho em Esquilino para cuidar exatamente dos desvalidos. E tem uma passagem entre Marcos, eu não lembro agora exatamente se foi Marcos ou Lucas, acho que foi Lucas, tenho quase certeza que foi Lucas que ele comenta. Vieram procurar Pedro lá em Roma e Lucas fala, pergunta para Lucas, onde é que está Pedro? Eu não estou vendo Pedro, eu preciso falar com Pedro. Pedro deve estar lá nas catacumbas, ajudando os órfãos, ajudando as viúvas que se refugiaram com medo de serem perseguidos. E Pedro, ele percorria, apesar da idade dele, Pedro ele desencarnou com mais ou menos 70 anos. Não se sabe se tinha 69 ou 72, mas ele mais ou menos foi 70 anos. Ele, com essa idade, ele saía à busca de alimento, ia no mato colher coisas, procurava arranjar roupas. Ele se preocupava com esse lado de cuidar desse pessoal todo, né, que tinham perdido os homens, tinham perdido os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero, né? Então tem todas essas características. Por exemplo, se ele não tivesse sido ponderado, a igreja tinha ido embora, tinha acabado, tinha virado uma seita judaica, a verdade é essa. E talvez Paulo tivesse realmente criado um cristianismo fora da Galileia, da Palestina, mas teria tido uma cisão, né? A cisão era tão grande, que na igreja de Antioquia, quem leu Paulo Estevão deve lembrar, todas as manifestações mediúnicas tinham parado, porque a cisão entre os líderes era tão enorme que as manifestações mediúnicas tinham parado. Como está acontecendo em alguns centros espíritas hoje. Só para alegrar aqui, vamos falar o pessoal que está ligadinho com a gente rapidinho aqui para a gente ir para o intervalo. Aqui, quem está ligado, Manuel Gouveia, desde o começo aqui. Eli da Silva aqui, falando aniversário aqui, tá vendo? O Carlinho já anotou aí, né? O Irami, nosso irmão Irami de Salvador, o Enio de Azevedo Maia também, lá de Juiz de Fora também, o Leandro Ribeiro, a Miriam Ui, o João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, a Valéria que está lá em Guarapari hoje, a Dona Maria Alexandrino, um grande abraço para ela, Fernanda Cassal, o Carlos Gomes, legal esse nome, a Elaine Ribeiro, bom dia também, a Rosana Ali, Joélia Vasconcelos, bom dia, bom domingo também. Todos aqui estão, o Valdeci tem uma pergunta, o Carlinho faz depois, a Vilma Aparecida, de Leme, o Marcos Gai também tem, né, de Leme, né? A Mônica Vasconcelos também, mandando um abraço aqui para o Fábio, a Vilma mais uma vez, bom dia a todos, né, Orivaldo Ângelo, de São Paulo, bom dia família Vivenciana, o Edson Andrade, todos estão dando um bom dia e saudando o programa aqui, a Maria Ângela também, Fábio Dionísio, seja bem-vindo, o Dinho disse que esteve ontem lá, né, no Recanto de Luz Irmã Sheila, tava lá tocando, o Dinho lá. E a Fia lá cantando lá, fazendo a harmonização, a Claudinha Ribeiro, bom dia amigos Vivencianos, um lindo e abençoado domingo a todos, a missão dos apóstolos de Jesus é linda, mas foi cheia de desafios que muitos de nós hoje não daríamos conta. Tem uma admiração enorme, né? Verdade. Com certeza. Se a gente voltar lá na época, a gente vai ver o heroísmo mesmo. São verdadeiros heróis. Hoje a gente tem muito mais facilidade, né? Cristo e ele. Está falando uma passagem de Pedro, 1:5-7. Essa passagem aí. É, então ele diz assim: a fé acrescente virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Essa é a passagem de Pedro, como o Rodrigo falou aí, capítulo 1, versículos 5 e 7. A Maura Russo, também um excelente domingo. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, ela falou que passou uns dias afastada, mas era porque ela tinha outros afazeres lá no centro, lá em Remanso. Está mandando aqui agradecendo a mim, mas nós fizemos a preleção na terça-feira lá para Remanso. Essa terça-feira também fizemos a preleção aí online para lá. A Elba Pedro também dando um bom dia aqui. A Marisete: é linda a humildade de Pedro. Ele mostra que sempre podemos melhorar. Muito legal, de acordo com o Fábio falou, é isso mesmo. Alencar Carvalho, bom dia. Ana Cristina, bom dia, amigos. A Paval. Arlene Carvalho, né? Arlene Carvalho. Colocaram arroba na frente de todos os negócios aqui, por que será? De distrito. Ah, é do YouTube, isso, né? Ele atrapalhou a gente aqui. Não tem reclamação para fazer, não? É. Não dá para reclamar para eles? Fala lá com o YouTube. É? Brincadeira. Pior, você, na frente do nome de todo mundo está o arroba aqui agora. Então fica perdido aqui para falar. É, em vez de trazer o nome das pessoas, né? Ficou ruim mesmo. Se vocês olharem aí no YouTube, ao invés de estar o nome de vocês de cara, está o arroba primeiro. Tá, lá na lista de fãs também está tá o arroba, né? Atrapalha a gente. É, e ela diz que é do Distrito Federal. Então, deve ser de Brasília ali, né? A Yolanda também, de Uberaba, está aqui a Yolanda. A Elba: Pedro é o exemplo vivo que revela a fragilidade humana e a capacidade de falhar. Mesmo sendo seguidores de Jesus, mostra a todos que somos frágeis diante de nossa fé. Eu concordo plenamente, Elba. Também penso assim, dessa maneira. Gisele lá, Rivail. Tem horas que você tem que mostrar o que, que as pessoas acabam fazendo com esses heróis, né? Do passado. Essas pessoas que viveram com Jesus, os apóstolos, tudo, que ficam querendo fazer eles de super-homem, fazer eles de pessoas diferentes. E, na realidade, eles são pessoas normais, que falham, que têm família, que têm problema, que tinha tudo. E, acima de tudo, trabalharam para a divulgação do Evangelho de Jesus. Como hoje a gente está cheio de problema e muitos de nós aí continua de alguma maneira engatinhando, rastejando, igual o senhor Rodolfo gosta de falar, rastejando, de joelho sangrando, mas a gente vai indo, de alguma maneira, tentando levar o Evangelho de Jesus para frente. É a mesma coisa, é isso mesmo. A Gisele Lacerda, abraços. Ela está mandando abraço do Rivail e do Marlon Brando também. Simone Dias, lá de Suzano também. A Eliane Gonçalves, Eliane e Andréia, né? Tá aqui. Eliane e Andréia. Tá ajudando a gente agora, tá colocando o nome. Deus restar a todos, a quem busca o coração. Para isso temos que ter arrependimento sincero. O Ari Rangel: bom dia, amigos queridos vencianos. Bom dia, querido Fábio, né? Aniso. Tem a pergunta do Ari aqui que a gente faz depois. Vamos para o intervalo, Rodrigo? No WhatsApp aqui, a gente tem a participação do Milton, colocou aqui a palestra que vai ter na Fraternidade Paulo de Tarso, né? Com a Gisele Grabello, dia 29/11, é sábado, às 16 horas, no próximo sábado. Doença do corpo físico, a dimensão espiritual, reflexões sobre saúde, espiritualidade e a origem invisível dos sintomas. Então, lá na fraternidade aqui em São José dos Campos, Fraternidade Paulo de Tarso, tá? Sábado, às 16 horas. O Irmir entrou aqui também. O Marcos Ganha manda bom dia a todos os vivencianos e deixa uma pergunta, Fábio. Aí a gente volta depois do intervalo com a pergunta dele, tá? Que ele pergunta se você acha que realmente Pedro morou em Roma e foi o primeiro Papa. Depois você deixa aí o seu comentário. Depois a gente comenta depois do intervalo. O Oswaldo Barbosa manda bom dia, família vivenciana. Um excelente domingo de paz e boas falas. Já coloquei aqui no WhatsApp também a enquete, tá? Se você sabia que Pedro foi o principal responsável por evitar que o cristianismo se tornasse apenas uma seita judaica. A Valéria Prezan manda bom dia, queridos irmãos e amigos. Como é bom assistir ao vivo, Jorge. Preciso de dois livros deste que o Carlinhos lê. Um para mim e outro para Pai Bem. Senhor Rui, terça-feira irei na casa espírita de uma amiga, Jana. Estou em Guarapari. Então tá lá em Guarapari. Valéria, só passar o endereço aí pro Carlinho que ele manda para você. Tá bom?

Data Rapírita. Leve a nossa programação com você em qualquer lugar, a qualquer momento. Comece o dia inspirado. Receba diariamente os minutos de reflexão para iluminar seus pensamentos. Ouça músicas que tocam a alma, acalmam e consolam. E o melhor, o app continua tocando mesmo com a tela bloqueada. Personalize sua experiência. Escolha a qualidade do áudio nas configurações e economize seus dados de internet. Acompanhe toda a nossa programação ao vivo, entrevistas, estudos e momentos de reflexão em tempo real. Ative as notificações para receber os minutos de reflexão e o convite para a nossa Hora da Vibração pelo Bem. Encontre a trilha sonora ideal para o seu Evangelho no Lar, com músicas instrumentais que harmonizam o ambiente e elevam a prece. Gostou de uma mensagem? Compartilhe facilmente com seus amigos e espalhe luz e esperança. Uma rádio feita com o coração na palma da sua mão. Baixe grátis na Google Play, Rádio Vivência Espírita, a sua sintonia com o bem. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo Fábio Dionísio, que é engenheiro químico, escritor, pesquisador, professor, presidente do Recanto de Luz Irmã Sheila de Ribeirão Pires, e está hoje defendendo o tema, né? O apóstolo Pedro, muito além das negações, que faz parte do seu mais recente livro, né? É isso mesmo. É porque nós não falamos o último, não. Não tem a foto do livro aí para mostrar, porque eu esqueci o meu. Era para ter trazido o meu para mostrar aqui. Fábio, está com ele aí, não? Não aqui no meu escritório. Não, mas deixa o Rodrigo pega ele aqui. Deve estar, tá, já está no Amazon. Eu pego aqui. Tá no Amazon. Tá, já está no link, então, já tá no link da descrição aqui. Nós já colocamos no link, mas a gente vai mostrar aqui a capa pro pessoal também. Eu vou pegar aqui agora. Né? É, enquanto isso, Carlinho, quer fazer a pergunta aí? É, o Valdeci Braulio tem uma pergunta para você, Fábio. Você diria que a negação de Pedro já fazia parte do enredo previsto pela espiritualidade? Será que a espiritualidade queria nos mostrar com isso que as falhas fazem parte do percurso da evolução? Na verdade, a gente aprende dentro da doutrina que os espíritos de luz, os espíritos muito evoluídos, eles sabem como nós vamos nos comportar, quais serão nossas reações. Não foi programado que Pedro negasse, mas se sabia que Pedro negaria. Então, eles já antecedendo isso, Jesus fala, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes, né? É, assim como Judas. Judas não veio reencarnado para trair, né? Para ser o traidor com relação a Jesus. Mas se sabia... Os espíritos não sabem como você vai reagir. Eles têm essa capacidade de perceber sua personalidade, o modo como você é, seus digamos assim, seus defeitos e assim por diante. Então, não houve uma programação, mas já se sabia que isso iria acontecer. E se aproveitou do fato para que nós tirássemos as nossas lições. Os de plantão são responsáveis por isso, muito, né, Fábio? Assim, já sabe como é que nós somos e atacam ali naquele ponto, né? Exatamente, exatamente. Fala, aquele já conhece a gente de outros carnavais, aí fala, esse aqui a gente pode atingir dessa maneira, vamos lá incitar ele de alguma maneira. A gente vê quedas e quedas o tempo todo, né? São maiores, são menores, mas existe sempre, né? Agora, não existe um determinismo. Se existisse o determinismo, eles não seriam culpados de nada. Se fosse um determinismo, Judas vir e trair Jesus, que culpa ele teria se fosse determinismo, né? Exatamente. Ele estaria cumprindo uma missão. Que culpa o rei Herodes teria em matar as crianças se fosse determinismo? Nenhuma. Ele veio para isso. Então, você vê que ninguém veio para fazer o mal, ninguém veio para fazer essas coisas. Mas apega às nossas tendências, algumas coisas, e quantas pessoas, às vezes, foram incitadas para fazer uma coisa errada e muitos venceram e não fizeram. Isso a gente não sabe quem são. A gente só sabe na hora que aconteceu a coisa, né? A gente só conhece os milagres de Jesus para aqueles que foram curados. Que não foram curados e não vieram contar, a gente não sabe. Né? Exatamente, exatamente. Ô, Fábio, e o Ari Rangel tem uma pergunta. Bom dia, querido Fábio Dionísio. O que o irmão pensa sobre as distorções do Evangelho a partir de Constantino no século IV? Houve um processo de harmonização, eu diria, que a Igreja Católica fez. Mas eu vou lembrar de uma frase que Pedro disse para Humberto de Campos. Em Crônica do Além, no capítulo 20, né, o Humberto de Campos veio como jornalista, já era desencarnado, né, e como jornalista no mundo do além, ele veio para acompanhar o segundo congresso eucarístico católico da Igreja Católica que estava acontecendo, ou iria acontecer em Belo Horizonte. Está falando em 30, 40, alguma coisa assim, né? Já faz muito tempo. E ele vê um judeu andando ali, né? Ele viu aquela pompa, aquela circunstância, aquelas igrejas enfeitadas de ouro, flores, gente muito bem vestida, cardeais, bispos, tudo assim. Mas ele viu um judeu passando, né? E o judeu vestido tipicamente da época de Jesus. E ele olha para ele, já devia saber, porque espírito tem muito mais presciência do que a gente, fala assim, tu és Pedro, e o apóstolo, e o judeu lá virou assim, muito humildemente, muito simplesmente, e fala para Humberto de Campos, sim, sou Pedro, o apóstolo, né? E faz várias perguntas, eu não vou comentar todas as perguntas, mas ele faz uma pergunta que é pertinente ao assunto. Ele pergunta, o que me dizes a respeito da veracidade dos evangelhos? Haveria alguma coisa que deveria ser alterado para que nós tivéssemos a pureza dos evangelhos, assim como eles foram escritos? Pedro responde, não há uma palavra que precise ser modificada no Evangelho. Reflete historicamente e a moral que Jesus nos deixou. Isso tem a ver com o lado moral e tem a ver com o fato histórico. A harmonização que aconteceu dos Evangelhos, uma delas, foi a nível pastoral, que também é citado. Eu não lembro agora quem foi que citou, mas se não foi Emmanuel, foi Humberto de Campos. Mas houve uma harmonização pastoral pela Igreja para poder ser usada pela Igreja. Né? Mas não houve exatamente uma adulteração dos fatos e não houve uma adulteração da parte moral. Tanto que quando chegou Kardec, fazendo um salto quântico, quando chegou Kardec... E foi possível a chegada de Kardec e do Consolador Prometido, o Evangelho não tinha sido adulterado em sua moral, né? Isso é citado, a gente estuda na própria doutrina. E que foi muito bom para que viesse a codificação por não ter sido alterado, né? Então, houve mudanças? Houve. Por exemplo, os fatos históricos eles foram harmonizados. Às vezes, Mateus comentava um caso e depois outro caso, e Marcos estava ao contrário, um caso aconteceu antes que o outro. Então, foi colocado um paralelismo entre as coisas. E muitos fatos históricos, no sentido da descrição, acabaram sendo muito parecidos, né, entre eles. Mas, moralmente, a mensagem moral e os fatos históricos não houve adulteração, segundo palavras de Pedro para Humberto de Campos. Muito legal. Tem a pergunta do Marcos Sugai também, né? Tem. Tem o... Então ele pergunta, Fábio, se Pedro realmente morou em Roma e se ele foi o primeiro Papa. O que você acha sobre isso? Ele morou em Roma, isso é citado por Emmanuel, inclusive. Emmanuel, para mim, é o cume. Falou, eu não discuto mais nada. A mesma coisa que André Luiz. Falou, eu não discuto mais nada. E vocês percebem que eu sempre estou voltando a eles, né? Estou voltando sempre a eles. O Emmanuel fala que eles realmente, que Pedro realmente foi chamado por Paulo para poder ajudá-lo, porque Paulo já tinha uma prisão com a tornozeleira eletrônica, né? Ele não podia sair de onde estava, né? E ele precisava da ajuda de Pedro, e ele chamou Pedro. E fazia parte do programa, né, reencarnatório. A gente faz uma série de coisas imaginando que nós estamos tomando a decisão, mas, na verdade, a decisão foi tomada muito antes e pelos luminares, né, que nos orientam. Pedro foi, sim, para Roma. O que não se sabe ao certo é se os dois ficaram presos na prisão de Mamertino. Isso não existe confirmação histórica que realmente eles tenham sido os dois presos nessa prisão que inundava todas as noites, né? Eu acho que houve um relato, desculpa te interromper, num livro há 50 anos depois, que é a prisão que Nestório fica preso com o filho, que lá no livro Emmanuel cita que aquela prisão é onde esteve preso Paulo. Agora não lembro se era Paulo e Pedro. Vou dar uma pesquisada aqui, tá? Paulo eu não discuto. Pedro é que eu não tenho essa confirmação. Eu não tenho leitura de toda a literatura, principalmente do Chico, que é impossível a gente conseguir ler todos os livros de Chico numa encarnação. Pode ter tido em algum lugar. Porque às vezes aparecem umas informações, você pega assim uma informação, regresso de Pedro ao mundo espiritual. Aonde está? Está num livro de Maria Dolores, através do Chico, Alma e Vida. O que eu citei a respeito de Humberto de Campos é um capítulo sobre Pedro. Então, na literatura, principalmente de Chico, às vezes aparece uma página e tem alguma informação. Eu não tenho esse conhecimento todo, talvez eu desconheça e ele tenha estado lá. O que eu sei é que quando você visita Roma, eles mostram a prisão, né? Tem a visita turística e falam, aqui teve Pedro, aqui teve Paulo, né? E que durante a noite subia água e que ficavam praticamente dentro de uma piscina, né? Eles não eram protegidos, porque ficavam dentro da água, né? Mas eu não tenho essa confirmação. Eu, Fábio, não tenho essa confirmação. Eu só confirmei aqui que, sim, que Nestório e o filho, né, dele, Ciro, né, ficaram na prisão Mamertino. Mamertino. Fala, Jorge. Não, eu ia falar também no livro, Fábio, um livro que tem muitas informações também é no livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Também tem muitas informações sobre Pedro, sobre aquela época, sobre o início, sobre depois que Jesus desencarnou, o que eles faziam lá, né, como que eram as reuniões, tem no livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis também. Né? Fez parte das minhas pesquisas. Esse livro do Leon Denis fez parte das pesquisas. A Tina Neck entrou aqui também, Eliana Gonçalves também, a Ruth das Graças, o Fábio Salgado, o Fabinho lá da Casa da Marcela, eu acho, deve ser ele, André Luiz, a Elba Pedro de Oliveira, ela está falando, a posição de Pedro diante de sua negação pode ver nas relações humanas, o medo de expor para se proteger. É o que nós falamos naquela hora mesmo, né, Fábio? Acontece normalmente. As pessoas têm receio. Às vezes você tem que negar alguma coisa para poder se proteger. Fazer o quê? Né? E tem uma pergunta que eu acabei não respondendo. Pedro não foi o primeiro papa. Não existia papado, né? E começou a receber o título de vigário geral. Não ele, mas outros sucessores, né? E o Papa o primeiro Papa realmente da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa de todo mundo, foi Bonifácio III, no ano de 610, né? Então não havia papado, não no primeiro século, e no segundo século é que começou a figura de um responsável. Mas haviam também cisões. Assim como nós temos hoje, o catolicismo era apenas uma das seitas e que seguiam Jesus na época, no segundo século, terceiro século. Tanto que quando chegou Constantino, já que foi colocado a Constantino no 325, no Concílio de Nicéia, existiam os sibelianos, os semi-sibelianos, os arianos, os semi-arianos, os católicos, existiam os pelagianistas, que seguiam Pelágio, né? Havia, sei lá, 15 seitas, que nem evangélico hoje, já tinham os evangélicos dentro do cristianismo. O catolicismo era apenas um movimento dentre todos os movimentos que se formaram a partir do segundo século. Então, mesmo que houvesse um papa e não era chamado assim, não era de todo mundo, já começa por aí. A primeira vez que surgiu um papa de todo o movimento cristão foi em 610, através do imperador Focas, quando ele dá esse poder a Bonifácio III. Quando começa a segundo Emmanuel, que é em 607, que começa o reino da besta. O reino da besta, exatamente. Né? A besta é o nome de um homem. Uhum. 607. Mas então, agora, mas foi muito interessante essa colocação, Fábio, porque a gente pensa que no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla, por exemplo, que é antes, né? Que é antes, Nicéia, que é 325, Constantinopla, 583, alguma coisa assim. Então, não tinha papa nessa época, não? Não. Tinha sim. Não é que não tivesse, tinha sim. Tanto que Constantino, ele passa por cima do papa. Eu não lembro o nome do papa, não sei se era Júlio, não lembro. Ele passa por cima do papa e ele chama o concílio e ele preside o concílio. Quando, na verdade, quem deveria presidir concílio era o Papa. Mas era um Papa que não regia sobre todas as igrejas. Bonifácio III foi o primeiro que ele teve a consolidação de todo o movimento cristão, e o que eu falo cristão é todas essas mais aproximados ao católico, né? Nós não podemos dividir também depois que vieram os luteranos e assim por diante. Era então, como se a gente pegasse hoje as igrejas evangélicas, por exemplo, e se elegesse um representante de todas. Exatamente. Né? Porque hoje nós temos as igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo e cada igreja dessa tem o seu representante, digamos, entre aspas, o seu papa, né? Exatamente. Né? E o papa, na época, ele era do movimento católico, quando Constantino passou por cima e não chamou, né? Eu não sei se participou ou não, mas ele é que tomou a decisão de ter o concílio. E já havia uma cisão muito grande, os arianos e os católicos. E tanto que Constantino preferiu ficar com os católicos, porque ele estava mais querendo a dogmática, porque isso ia ajudá-lo a convencer os pagãos a aceitarem a igreja, o catolicismo, né? O cristianismo. Então, Constantino, ele era pagão, ele quis se ligar à igreja católica e criou seus dogmas, e era uma das formas depois de convencer os romanos a também seguirem o catolicismo. Porque segundo o mentor do Recanto dos Irmãos Sheila, que é o Dr. Arthur Neiva, foi adotado a política da contenção. Constantino chegou uma hora e percebeu que, isso estou falando 309, ele percebeu que ou ele se aliava com o inimigo, ou o inimigo ia acabar tomando tudo, porque eles se multiplicavam feito coelhos, já estavam em Roma, aquilo era uma desgraça, né? E ele teve alguns episódios que acabaram fazendo com que ele simpatizasse com o Deus católico. Ele falou assim, bom, já que eu não posso vencê-los, eu vou absorvê-los. E absorveu. Então, ele começou um movimento de aceitação do catolicismo, que ele chama o cristianismo, mas eram os católicos mesmo. O cristianismo, em 311, com o Edito de Milão, depois em Nicéia, Ele quis acabar com essa ruptura que havia entre os arianos e os católicos, mas ele já tinha aceitado os católicos porque ele precisava dos dogmas, ele precisava de um Deus, e Jesus era um Deus, né? Porque assim ficava mais próximo do paganismo, cheio de deuses e cheio de dogmas, cheio de coisas desse tipo, ritualísticas e coisas desse tipo. Então ele chegou para os arianos em 325 e falou o seguinte: ó, vocês vão aceitar que Jesus é Deus, é filho de Deus, é Deus, né? É da Santíssima Trindade. Os arianos diziam: não, Jesus não é Deus, Jesus é um espírito extremamente evoluído, mas ele não é Deus, né? Mas a história é contada por aqueles que são mais fortes e ganham, né? Os arianos estavam certos, mas foram eliminados. Não foram eliminados nesse momento, foram eliminados por Teodósio I no ano de 381. Interessante. Nessa época foi a época que também foi abolida. Repete, Jorge, estava desligado o microfone. Nessa época foi abolida a pré-existência da alma também, né? E foi que aí acaba com a reencarnação também, né? Nessa época, né? Acaba com. E a gente, por exemplo, muitos católicos vêm falar que a reencarnação não existe. A gente pede para eles provarem, eles não conseguem, porque o Papa não assinou. Não tem nada no Vaticano que exista alguma coisa dizendo contra isso. Porque na realidade, qualquer coisa para ser. Para ser verdadeira dentro do movimento católico, o Papa tem que assinar. Se ele não assinou, não existe, né? E outra coisa, você sabe, tanto quanto eu e muita gente, que a ciência já provou a reencarnação. A ciência, através de protocolos científicos. Não se discute mais, é um fato. Uhum. Só não aceita quem quer cego, não quer aceitar. A ciência já provou isso. Domingo nós vamos ter o Fiorini, que vai falar sobre a reencarnação mostrado cientificamente, né? Isso, vai ser o Alberto Fiorini estar aqui conosco, né? Que já está há muito tempo pesquisando aí sobre esses assuntos. Né? Usando Mussolini, né? Como a reencarnação de Mussolini em Uberaba, né? Uhum. Então ele vai falar sobre isso com a gente. Ele vai nadar de braçada. Uhum. Que realmente, Mussolini aí, reencarnado em Uberaba, é a maior prova da reencarnação. Para ele, nesse livro aí também que ele publicou e que vai falar nesse programa. Mas é muito, muito interessante, Fábio. Muito interessante. É só pegar dois psiquiatras americanos que nem sabem da existência do espiritismo, que provaram 2.500 casos de reencarnação, não tem a mínima ideia do que é o espiritismo, e um deles, que é o que sobreviveu, né? Porque o Ian Stevenson já morreu, o Tucker, eu não sei se já morreu ou não, mas ele que pegou a cadeira do Ian Stevenson, o John Tucker, ele falou assim para o Cássio Carrara, né? Lá da Rie, falou assim: eu não sei o que é o espiritismo, mas eu sei de uma coisa, tem reencarnação, sim, porque nós provamos cientificamente. Aí o Cássio pergunta para ele: mas todo mundo reencarna? Fala: não, isso eu não posso dizer para todo mundo, que todo mundo reencarna. Eu só posso dizer que eu provei que muita gente reencarna. E está absolutamente certo, porque aqueles caras trevosos que estão lá no abismo, alguns deles estão há 2.000 anos e não reencarnam, não é verdade? E uma coisa, Fábio, só retomando aquilo que você falou da criação da influência, né? Quando a gente está falando da influência judaica no cristianismo primitivo, vamos dizer assim, na época que Tiago estava tentando aí, influenciar e Pedro protegendo para não... Voltando ao tema, né? No catolicismo aconteceu a mesma coisa, né? O catolicismo só foi aceito porque ele adotou os princípios de Roma, né? Os deuses de Roma trouxe para os santos, né? E começaram a venerar os deuses como santos. Né? Então, a influência romana, né, da cultura romana, da religião romana, está inserida dentro do catolicismo, é isso? E não é só na parte dos deuses. Por exemplo, o trabalho esmagador que Santo Agostinho fez para criar um paralelismo entre o platonismo e a filosofia cristã. Ou seja, Santo Agostinho foi para o lado da filosofia. Ele falou assim: os pagãos e os romanos não vão aceitar o cristianismo a não ser que a gente tenha uma filosofia que se compare com a filosofia platônica. Tanto que por exemplo, a Santíssima Trindade é uma repetição do neoplatonismo, que é a sequência do platonismo. Então, Santo Agostinho fez esse mesmo trabalho dentro da filosofia. E durante 1000 anos, nós seguimos a filosofia de Santo Agostinho, que é baseada no platonismo e no neoplatonismo, que é o Plotino. O maior expoente do neoplatonismo é Plotino, que viveu no século III. E você acha que ele se arrependeu, por isso que ele volta no Livro dos Espíritos e no Evangelho também, como espírito, trazendo aí, retomando o cristianismo primitivo? Eu acredito que, como todos os espíritos iluminados, porque Santo Agostinho também depois se tornou um espírito iluminado, ele percebe que tem coisas que ele sabia em função do conhecimento que ele tinha na época, mas que depois ele aprendeu que, na verdade, as coisas eram um pouquinho diferentes. Eu não posso dizer que ele tenha cometido um erro. Kardec não fala que ele cometeu um erro. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec ele falou, quando ele voltou para o mundo, não com essas palavras, né? Mas quando voltou para o mundo espiritual, ele aprendeu, ele conheceu, na verdade, a verdade. Dentro dos elementos que ele tinha, que ele dispunha quando encarnado, ele fez o que ele achou que estava certo. E ninguém pode falar mal do Santo Agostinho, porque o homem fez coisa pra caramba, não foi pouca, não. É, eu perguntei porque eu sabia que você é estudioso também do Santo Agostinho. Outra coisa, todo mundo é assim, né, Fábio? Não adianta a gente querer fugir. Nós temos muita mania de falar, os antigos fizeram isso, os antigos fizeram aquilo. Éramos nós mesmos. Os antigos éramos nós mesmos. E a gente evolui. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tentando colocar as coisas no lugar. Mas se a gente voltasse hoje, sendo aquela mesma pessoa de antes, a gente pensaria daquele jeito mesmo, não tem diferença nenhuma. Na época de Moisés, era daquele jeito que tinha que ser. Na época do cristianismo, era daquele jeito que tinha que ser. Não adianta a gente querer forçar a barra. Hoje é do jeito que é. Quando for no futuro, a gente vai olhar para trás, para a época de hoje, e vai falar, poxa vida, fizeram tanta besteira, agora voltaram para corrigir. Então, é normal, a gente evolui cada dia, né? Olha a evolução da lei de Moisés em relação ao que existia antes. Exatamente, né? Exatamente. Super evoluída. Exatamente. Né? É. O princípio da justiça aparece com a lei de Moisés, antes não tinha nada disso. Né? A gente vai conhecer o que é a justiça quando Moisés chega. Imagina a evolução que foi para as pessoas daquela época receber uma lei de Moisés. E hoje a gente joga fora, a gente fala, é um absurdo aquilo ali, não dá para aceitar, né? Hoje. Mas naquela época foi evolução. E o Espiritismo considera como a primeira revelação. Uhum. Inclui no processo. O Espiritismo inclui no processo. Uhum. É a primeira revelação. Uhum. Né? Agora, é exatamente isso. Se era boa ou se não era boa, era o que podia fazer naquela época. Pode não ser boa hoje, mas para aquela época era boa. Por isso que a primeira revelação era daquele jeito que tinha que ser. Não tinha jeito de ser de outro jeito. Na época de Jesus é do jeito que tinha que ser. Agora, uns aceitam e outros não aceitam. A doutrina espírita chegou em 1857 para toda a humanidade. Quem que aceitou? A minoria que aceitou a doutrina espírita, só a gente vê no mundo, é a minoria que aceita. Minoria da minoria. O maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, não tem 1% da população que é espírita. E está diminuindo. Está diminuindo ainda. Né? Então a gente vê, a terceira revelação, com a minoria aceitando. E nessa época, Fábio, nessa época não foi a minoria também, né, que era a Casa do Caminho? Se você pega até esse que a gente citou aqui há 50 anos depois, né, quando Célia vai lá para Alexandria, e aí tem o monge que está lá fechado, ele diz que é para orar, mas está com medo do resto do mundo porque está matando todo mundo, né? Então está matando todos os cristãos. Né? Aquela época, os cristãos não eram a minoria também? Então, e por isso que a gente tem que pensar no tempo de Deus. Por exemplo, era minoria e Jesus conseguiu criar a maior revolução conhecida nesse planeta. Mas para chegar a 2 bilhões de cristãos, né? que fazem parte do cristianismo, uns 2 bilhões, alguma coisa assim, próxima desse número, levou 2000 anos. Então, a doutrina começa extremamente pequena. Nós somos praticamente bebês ainda, dentro do tempo de Deus. Quando a gente estiver daqui a 2000 anos, né, eu acho que é mais cedo do que isso, mas vamos colocar assim, daqui a 500 anos, 700 anos, a doutrina como conhecimento será a maioria, assim como ela é hoje, é o cristianismo com relação à Boa Nova. Então, eu vejo que no tempo, a gente é muito imediatista. Na verdade, é um processo que vai levar muito tempo, muito tempo. Porque o homem é cabeça dura mesmo, né? Você é pior que mula. Até mudar qualquer coisa, qualquer milímetro de alteração, às vezes leva uma encarnação inteira. A gente está ligado à doutrina há muito tempo. E nossa alteração, nossa mudança? Nossa mudança não chega a ser um milímetro numa encarnação. E isso com todo o conhecimento que nós fomos expostos, né? Então, eu acho que é um processo muito longo. A própria Joana de Ângeles, mas eu vou falar da irmã Sheila, da veneranda irmã Sheila. A própria veneranda irmã Sheila falou que o máximo da transição, o máximo da migração que vai ter nesse processo de transformação entre um mundo de expiação, de provas de expiação, para o mundo de regeneração, vai ser mais ou menos em 2400. Eu estou falando de migração para o mundo primitivo. Isso não significa que nós estamos no mundo de regeneração. Ó, 500 anos, 400 anos, para ser a velocidade máxima do expurgo. Depois da velocidade máxima, como toda curva normal, nós temos uma curva descendente, que deve levar mais uns 400 anos, né? Até dizer, opa, agora estamos no mundo de regeneração, né? Então, olha quanto tempo vai levar para que a humanidade terrestre aceite as verdades do Espiritismo. Porque Espiritismo, para mim, não é religião. São fatos que cada dia que passa, a ciência mais comprova. Acabamos de falar da reencarnação. Quer ver sobre comunicação espiritual e obsessores? Está na Organização Mundial da Saúde. A Associação Americana de Psiquiatria pede aos psiquiatras para que tomem cuidado com a mediunidade, que é um fenômeno que acontece em determinados lugares em que você recebe a comunicação de pessoas mortas, com esquizofrenia. Também a Associação de Psiquiatria diz o seguinte, a Organização Mundial, existe obsessão espiritual. Quer mais prova do que isso, científica? Se uma organização aceita, é porque isso foi provado cientificamente, né? Então, para mim, são fatos. O Espiritismo, a doutrina, são fatos. E que nós estamos conhecendo cada vez mais e comprovando cada vez mais, não só pelo raciocínio, porque nós aceitamos pelo raciocínio, mas comprovando pela própria ciência. Vai chegar o dia que está tudo provado cientificamente. Isso não é religião, isso são fatos da própria natureza. Olha que interessante, a Yolanda lá de Uberaba, que é daqui de São José, que está morando lá em Uberaba, né? Yolanda Garzon, ela compartilhou comigo uma carta de Chico que ele escreveu para o senhor José Gonçalves Pereira, em 23 de abril de 1957. E nessa carta, olha que interessante, ele escreveu em 1957, tá? Então ele não tinha, estava ali, estava passando de Pedro Leopoldo, acho que não tinha passado ainda, né, Jorge? Foi em 59 para Uberaba. Então ele estava em Pedro Leopoldo ainda, né? Janeiro de 59. Dia 23 de abril. E nessa carta, ele cita uma coisa interessante. Eu vou ler um trecho que ele cita. Ele fala, ó, minha maior felicidade será se Jesus me conceder a aventura de reencarnar-me logo depois que me desenfaixar do corpo de que presentemente disponho. Penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. Interessante, né? E que, aquilo que você falou, né? Lá pra frente. Mas isso era o quê? 100 anos antes? 200 anos antes, né? Ou era 1957 para 2057? 100 anos antes. 100 anos antes. Exatamente. Ele põe aí que, e ele cita ali que seria uma época com, ainda estaríamos sofrendo guerras, mas estaria mais tranquilo aí para, né, estaria um ambiente mais propício para receber as ideias espiritualistas e espíritas. É isso aí. Opa, tava falando, aqui, Fábio, tem uma senhora aqui que está falando, ela é a Cristina Gará, está falando, sucesso, querido Fábio. minha maior e única fã. A Elba Pedro de Oliveira entrou aqui, Fábio diz a história que Pedro batizou os prisioneiros com água que mencionou. Sabe dessa história? Pedro batizava também, Pedro? Na verdade, a imersão ela era praticada, não no sentido do batismo que a gente conhece da Igreja Católica, né? Não era para tirar nenhum pecado original, que, aliás, é muito original inventar um pecado original, uhum. Já começa por aí. Mas a imersão já estava, o João Batista já fazia isso. Os essênios, e segundo Miramês, se formaram a partir de Moisés, faziam imersão na água, que era uma forma de purificação. É o homem novo que surge. Então, Batista, João Batista, por exemplo, os essênios faziam isso muitos, muitos séculos atrás. Mas João Batista, pega João Batista. João Batista, ele não batizava porque estava tirando o pecado original. Ele batizava porque era um processo de dizer, eu, a partir de agora, quero ser um homem novo. Então, vou me lavar e me purificar. Isso era comum e continuou sendo comum. Virou um dogma, virou um dos... assim como a caristia virou... Eucaristia? Poxa, agora faltou o nome. Virou um dos... Não é mandamentos, não é mandamento, tem um nome, né? Virou uma coisa que depois foi distorcida, porque o pecado original foi... praticamente consolidado, o pecado original foi consolidado por Santo Agostinho. Isso ele deve ter depois se arrependido, ter mudado de ideia, né? Mas ele foi um dos responsáveis pela consolidação do pecado original. Tem um livro inteiro escrito sobre o pecado original. Então, era comum se banhar como um ato assim. Estou me purificando porque eu quero ser um homem novo. E nas seitas esotéricas, Fábio, sempre tem o batismo pela água e o batismo pelo fogo também. Não é só água, não. Pelo fogo também tem. Né? Então, isso aí, esse conceito, né? Essa prática, é muito mais até oriental até do que outra coisa que a gente possa imaginar. Já existe aí, da época das fraternidades iniciáticas do Egito, já tinha batismo pelo fogo e batismo pela água. Né? E os essênios têm essa origem, uhum. Né? Segundo Miramês, eles têm essa origem. Foram fundados por um discípulo de Moisés, que chamava-se Essém. Mas eles já tinham todo um conhecimento que tinham sido adquiridos naquela época e muitos deles tinham vindo nas migrações. Eu estou falando de 5 mil, 6 mil anos atrás, da Lemúria, da Atlântida, os Cocas, por exemplo, né? Várias civilizações que eram mais adiantadas. Então, eles tinham exatamente esse lado dessa região, que é o lado oriental. A Lemúria fica do lado da Austrália, né? Fica naquela região lá. E você tocou num ponto em cima da pinta aí, porque Adão e Eva é da Lemúria. Né? Então são australianos, é isso? Não, Adão e Eva é da Lemúria, né? Eles não são judeus, não. Eles vieram da Lemúria e foram implantados lá dentro do povo hebreu. Né? Exatamente. Não foi o povo hebreu que criou, não. Adão e Eva já vem lá de outro povo, que não tem nada a ver com eles. Por causa da época das escravidões, né? Da época dessas coisas. Então, essa tradição de Adão e Eva é de lá, como também a Arca de Noé também é de lá também. Exatamente. E se alguém se escandalizou com o que eu falei dos essênios, foi um espírito pequeno que escreveu através do João Niemeyer, que chama-se Miramês. Miramês. Bacana. Quem tinha falado? Fala aí, Miramês é um espírito que muita gente dentro da igreja, dentro do espiritismo tem seus senões, né? Mas eu lembro do nosso mentor espiritual falando que tem muito espírito iluminado que vai se orientar com Miramês no mundo espiritual. Muito espírito desorientado, é isso? Não. Não, espíritos de escola, que o desenvolvimento, a evolução é infinita, Rodrigo. Então, deixa eu só falar o trecho certo que eu comentei aqui, mas eu comentei errado lá da carta, né? Que penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveras mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Está na carta de Chico. Eu tenho uma hora que vai ter a saturação, porque é impossível a gente não chegar a um ponto de saturação. É, a Yolanda está falando aqui que beleza a cultura do Fábio sobre as religiões. Parabéns. E a Mônica Vasconcelos está dizendo: o batismo com água nos essênios fazia parte de um ritual iniciático para o nascer do homem novo. Era dos essênios e até hoje é assim também, viu, Mônica? Em outras fraternidades iniciáticas que existem ainda no mundo, existe esse batismo, como eu disse antes, tanto pela água como também pelo fogo, os dois. Agora, eles não tocam fogo na pessoa, não, mas a pessoa fica perto do fogo lá, e também a água lava as mãos, não banha mais, joga ela dentro de um túnel, não, né? Mas existe essa prática ritualística ainda, essa prática de renovação mesmo. Mas o batismo pelo fogo também é simbólico. Você é batizado pelo fogo durante a vida, porque é um batismo de fogo viver aqui. Verdade. E ela tinha falado, alguém tinha falado aqui, a Mônica Vasconcelos tinha falado de Ivan Stevenson, né, da universidade, que provou em 2000 casos catalogados, né? Provou em 2000 casos catalogados. É que o Fábio tinha falado isso antes, né? E o Tucker, que foi sucessor, o Ian Stevenson era o chefe da cadeira de psiquiatria da Universidade de Virgínia. Quando ele desencarnou, o John Tucker, que era discípulo, assumiu a cadeira. E o John Tucker provou 500. Por isso que eu falei 2.500. 2.000 Ian Stevenson e 500 o John Tucker. Legal. É, o João Paulo Gonçalves colocou uma coisa aqui que a gente sempre fala também, que Caim matou Abel, saiu, foi expulso de lá da casa do pai dele, da mãe, foi para outra cidade, casou com outra mulher. Mas só tinha os quatro, como é que apareceu essa mulher de repente aí, né? Tinha uma cidade, né? Tinha uma cidade. Como é que foi para outra cidade? É, então é isso mesmo, né? Não tem... Aí o pessoal fala, esse é o mistério da fé. Fica quieto, não fala nada. Eu lembro o Chico lá no Pinga Fogo, lembra, Fábio? O Chico no Pinga Fogo, quando perguntaram para ele sobre o Velho Testamento, ele falou que não tinha conhecimento, estava aprendendo ainda, né? Mas cita esse trecho e fala, ó, a gente ainda tem que estudar muito, aprender junto, para entender como é que isso funciona, né? Como é que ele vai para outra cidade, né? Sendo que só são eles. O que eu acho, interessante é que nós somos cristãos, nós recebemos a informação de Jesus, a doutrina vem e fala que o nosso modelo, o nosso guia é Jesus, né? Então, se a pessoa se diz cristão, por que que ela segue o Velho Testamento? Jesus falou que do Velho Testamento só sobrava amar a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. O resto era coisa dos... isso aí envolvia todos os profetas. Mas você vê um monte de religião cristã hoje em dia, que eles são muito mais... judeu, do que são, segue muito mais o Velho Testamento, que é impositivo, que é vingativo, que é coloca medo nas pessoas, do que se dizer cristão. Quer dizer, só se diz cristão, mas na realidade prega o tempo todo o Velho Testamento, que Jesus chegou e não pregou mais. Jesus chegou e falou, daqui só serve amar a Deus e ao próximo a si mesmo, o resto aí, toda a lei e os profetas estão envolvidos nisso. Você me lembrou uma coisa, desculpe, eu vou dar um pulo de volta. Me lembrou uma coisa. Naquela época de Antioquia e Jerusalém, que estavam discutindo lá a respeito da igreja, isso, aquele outro, teve gente da igreja de Antioquia que queria que o os evangelhos que depois surgiram, não os evangelhos, foi depois, desculpa. Teve uma época em que se quis que os evangelhos fizessem parte do livro dos profetas. Ou seja, a distorção foi tão grande, mas foi tão grande, que houve um movimento dentro do cristianismo para que os evangelhos não fizessem parte do Novo Testamento, mas que fizessem parte do livro dos profetas, ou seja, colocar Jesus como um dos profetas. A que ponto se chegou, hein? Desculpe eu fazer essa digressão, mas a hora que você falou, me lembrei disso. Legal, legal. Ô, Rodrigo, vamos tocar o barco aí? Vamos. Vamos pro momento de Gavale? É. Vamos aqui pros comerciais e a gente volta pro momento de Gavale. A Mônica Vasconcelos falou que estudei na Universidade de Virgínia em 2014, mas não consegui conhecer o Jim Tucker. Pois ele estava no Brasil fazendo palestras, olha só. Pô, inverteu, hein? Veio para o Brasil bem na hora que você estava lá, hein, Mônica? Tá fugindo, né, Mônica? Que interessante, né? As coincidências da vida. Muito legal. Vamos então para os comerciais e a gente volta com o momento de Gavale, tá bom, Fábio? A gente volta aqui para te conhecer. Essa barriga que passou aí é do Silvio. Ele não espera a hora do intervalo. Ele vem colocar água aqui na hora antes de começar. Quer um pouquinho de água aí? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui a campanha também do aplicativo para o pessoal baixar e voltamos já. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Agora é a hora do nosso momento Gigavale. O tema de hoje, Rodrigo, que nós vamos colocar aqui, é Abra Seu Coração. Aí o Fábio comenta pra gente depois. É sobre Jesus que fala, né? Abra Seu Coração. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado, e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que Ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que Ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que Ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento. Esse é o momento Gigavale. Fábio, o que você poderia falar dessa mensagem? Soa muito o que Jesus, na realidade, mais quis ensinar, eu acho. Né? Quem sou eu para dizer o que ele quis ensinar? Mas eu acho que Pedro entendeu muito bem isso, a caridade. Abrir o coração é amar os outros, e amar os outros é realmente ser caridoso, ser generoso, ser bondoso, né? Não só para os outros, mas para a gente mesmo. Pedro, ele tanto entendeu que ele brigou para que não começasse pela igreja e começasse pela casa do caminho, os desvalidos. Quando chega em Roma, ele se preocupa com os órfãos, com as viúvas e todos aqueles que estavam sendo trucidados. Ele curou, ele andou, ele alimentou. Não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele dava. E lembrei-me, eu não sei por que essa frase está desde o começo do programa, que é de Tiago. Eu vou terminar o que eu vou falar com o Tiago. Está na segunda carta de Tiago. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Caridade. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você. Oferecimento de WS, festas e embalagens, agora é os aniversariantes da semana. Então vamos lá para Rui. Vamos falar dos voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso. Hoje, dia 23, o Arthur Parodi. Hoje também a Renata dos Reis Leite. Dia 26, Daniel de Azevedo. Dia 26 também Luiz Carlos Raimundo. Também no dia 26, Thalita Alves. E no dia 26, Gorete Santiago. No dia 29, Flávia Cristina de Andrade. E no dia 29, a Regina Frigi. Nossa, semana aqui está muitos aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Vai ter festa todos os dias, Jorge. Oh. Isso. Semana passada nós não tínhamos falado, hoje o Rodrigo lembrou aqui que dia 19 foi aniversário do Mariano da Cunha Júnior. 150 anos. Que é o senhor Mariano, né? Estaria com 150 anos, idade, um ícone da doutrina espírita, responsável, principal responsável pela inserção de Eurípides Barzanufo na doutrina espírita, né? Então são personagens históricos que fez o nosso movimento crescer com muita força, ou melhor, foram o alicerce para a doutrina espírita crescer no Brasil. Senhor Mariano, dia 21, dia 26, a Priscila Silva, filha do Nil, faz aniversário, a Priscila. Dia 27, dia 26 também, a Ruth Silveira Marques, lá do Mãe Maria. Dia 27, o Ed Moreno, que entrou aqui também no YouTube agora há pouco. E dia 30, o Lúcio Silva, nosso amigo Lúcio. O programa do Espírita deseja paz e alegria em seus corações, Carlinhos. Camila Piccoli, dia 24, amanhã, neta da Eli da Silva. Piccoli. Exatamente. Piccoli. É. E dia 24 aqui de novembro, não sei se você falou, tem o Luiz Peagno, dia 24 de novembro. Dia 24 de novembro também tem a Mônica Abreu. A Mônica Abreu é da casa da Marcela. Isso. Da casa da Marcela. Abigail Marques, a gente falou? Abigail Marques. Até que ela faz aniversário? Dia 25 de novembro. 25 de novembro. Poxa. É amanhã. Marques é da Maquin, né? É. Nossa patrocinadora. Nossa grande amiga. Quase Abigail. Que a gente perde patrocínio, tá bem? Ainda bem que você lembrou. Ó. Dia 25 de novembro. Não vou falar a idade, não. Isso aí a gente perde vez o patrocínio. A Ruth das Graças falou, né? Dia 26 de novembro tem o Liralso. Liralso. Também fazendo aniversário, dia 26 de novembro, fazendo 63 anos, o Liralso. O Ed Moreno a gente já falou. E só, do meu lado só. Eu quero falar com o Ed Moreno para ele reservar uma data para ele participar do nosso programa Vivência Espírita, porque tem muita coisa boa para ele divulgar agora, né? Verdade. Faz tempo que ele não vem aqui, hein? Faz tempo. É só ligar para ele que ele já vem na hora. Não, né? Vem na hora, não. Eu liguei para ele, mas não tem tempo. Ele está muito ocupado, Ed Moreno. Não, porque ficou famoso, né? Depois que a música dele está com 1 milhão de acesso, né? Agora ele não tem mais tempo para a gente. Agora virou famosa a música dele, né? 1 milhão de acesso. Muito legal, né? Não, meus parabéns para o Ed. Ele merece, viu? Porque a interpretação está na voz da Margaret Axe. Se fosse na voz dele, ia ter só o quê? Duas. Brincadeira. Brincadeira, Ed. A gente gosta bastante de você. Vamos marcar esse programa aí logo, né? Ó, o Fábio lá. Eu vou morrer. Vamos lá. Peraí, tá baixo. Agora tá baixo o seu áudio. Fala aí. Eu falei que eu vou morrer amigo de vocês. Mas tem um outro recado. Dia 30 de novembro é da minha sogrinha, Maria Aparecida Gará. Ah, não é que tá baixo, peraí. Eu baixei aqui o PC. Você tem a fotografia dela 3x4 na carteira? Na carteira? Não, é que eu não tô com a carteira aqui. Não, é que nós fomos numa gincana, aí uma das provas era essa. Quem vai ganhar agora essa parte é quem apresentar uma fotografia 3x4 da sogra. Aqui, na hora. Ninguém. Ninguém apresentou. Ninguém apresentou? Não, não tinha. Entendeu? Olha, vamos lá então para a imagem do dia, né? Para o emblema criado pela inteligência artificial. Tá aí. Olha aí, Rui. Muito e Fábio. Legal, hein? Muito bonito. O que você achou, Fábio? Legal, bonito, bonito, bonito mesmo. Até que é inteligente. Até quem é inteligência artificial é inteligente. Ficou legal, né? Muito pescador, bem, né? No meio da tempestade. Mesmo a rocha, né? A rocha aí, né? Iluminada. Muito legal. Legal já. Então já postamos já no Instagram, então se vocês quiserem ver com qualidade, entra lá no Instagram do Vivência Espírita, tá aí para vocês. Vivência Espírita tudo junto, tá? Inclusive lá no Story a gente sempre posta umas perguntas aqui sobre o tema também. A gente postou uma pergunta que tá ainda lá vigente, é só entrar no Story e responder. Para o Espiritismo primitivo, quem teve a missão mais difícil? Paulo, expandir para o mundo, ou Pedro, manter a união interna? Então entra lá e vota, porque está valendo ainda. Está ganhando Paulo aqui com 75%, dizendo que foi a missão mais difícil, eles estão achando, né? Expandir para o mundo, do que Pedro manter a união interna. Então, obrigado pela participação de todos vocês. A gente vai deixar o Fábio comentar, fazer as considerações finais. Eu não sei, Carlinhos, se tem mais pergunta, né? Tem uma pergunta aqui. Vamos fazer a pergunta do Valdecir aí. Tá. Ah, é verdade. Quem entrou aqui primeiro aqui foi o Rogério Alexandrino também, colocou uma mensagem aqui. A ciência é uma das bases do Espiritismo, um dos pilares de nossa doutrina reveladora, nos dando condições através de estudos descortinando os mistérios da evolução humana. Rogério Alexandrino colocou. Aí o Valdeci está perguntando o quê mesmo? Será que daqui a uns 200 anos teremos os livros e a história da vida de Chico Xavier como mais um dos livros da Bíblia Sagrada? Ou seja, será Chico no futuro mais um dos profetas de Deus? Tomara que não, viu? Eu espero que eles não misturem as coisas, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas, Chico, eu fico imaginando, daqui a 200 anos, a importância da obra de Chico para a humanidade. Hoje é muito limitado, porque nós somos muito poucos espíritas, como vocês comentaram. Mas imaginou como vai ser uma base, uma rocha, uma plataforma gigantesca na qual vai ter como alicerce a própria humanidade, Kardec e Chico. Fábio, você pode fazer, depois de ser das considerações finais, fazer uma oração para nós? Eu faço, mas eu faço sob protesto, porque eu virei rezador. Não faz outra coisa que ficar rezando o dia inteiro. Meu padre, está lembrando suas vidas passadas aí de Roma? Não, você nem imagina. Eu não fui nada bom e nada ligado às religiões. Eu só fiz bobagem até a última reencarnação e voltei para fazer mais bobagem. Clube. Vamos lá, fazer a oração. Tem a enquete, é verdade. Verdade, eu tinha esquecido da enquete. Peraí. Então a gente colocou aqui no YouTube, né? Houve 75 votos. Você sabia que Pedro foi o responsável por evitar que o cristianismo se tornasse uma seita apenas judaica? Então 61% disse que não, olha, Fábio. 61% não sabia que Pedro foi responsável por evitar que o cristianismo se tornasse uma seita apenas judaica. E 39% falaram que sim. Né, esses 39 aí devem ter lido o seu livro aí, Fábio. Muito legal, bacana saber a opinião do pessoal aqui. Obrigado pela participação. Duvido que tenham lido, porque é o livro que eu menos vendi até hoje. Depois desse programa, viu? Depois desse programa. Tá aqui na descrição do link aqui o livro dele, é só clicar. Pode comprar via Kindle também, está disponível. E ler o livro também. E também está lá no Paulo Estevão, também mostra muito bem isso. Também ele combatendo lá as práticas que o Tiago queria colocar, induzir do judaico. Legal que você relembrou a gente. Muita coisa, a gente leu o livro há muito tempo atrás e não lembrava, passou despercebido, né? Porque a história do Paulo é muito marcante, né? No livro, né? Muito legal. Muito densa, muito densa. É verdade. Muito densa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Silvio. Obrigado, família vivenciana, por mais esse domingo abençoado de aprendizados, de reflexões, para que possamos rever conceitos. Esse domingo abençoado seja uma reunião em família, onde possam comer o seu frango com macarrão ou o seu cardápio preferido, mas que seja em família, pois família é a base da nossa sociedade. Agradecemos a todos pela acolhida em seus lares. Desejamos que sejam sempre abençoados e ungidos nessa luz maravilhosa do Cristo e que possamos estar reunidos mais uma vez aqui para mais um domingo de aprendizados. Jorge, você vai perguntar para o Rui, né? Não, vamos encerrando aqui então com mais essa mensagem. Palavras de luz. Chico Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 23, diz assim: contemplarás o mundo sobre o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador. Do livro Rumo Certo, capítulo 48, Atualidade e Nós. Nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram conosco aqui no dia de hoje, com suas perguntas, com suas colocações. Foi muito esclarecedor para nós. Muito obrigado ao Fábio, por mais essa aula aqui para a gente, né? O Fábio é um pesquisador nato. Esses livros são muito ricos do Fábio, né? E esse de Pedro aqui, muito interessante, como todos os outros livros do Fábio são interessantes. Vale a pena ter, não é ter só para ler, não, é ter para pesquisar, é ter para segurar ele, né? Não é livro. Esse é o livro que a gente pode deixar lá na estante, porque toda hora a gente vai precisar dele para abrir, para dar uma pesquisada, dar uma olhada. A capa está aí também, ficou uma capa muito bonita, né? Muito obrigado, Fábio. Rui, semana que vem quem nós temos aqui, então? Semana que vem nós teremos aqui o Dr. João Alberto Fiorini, que foi cientista. Delegado? Foi delegado de polícia e também mexia com a parte de... Polícia científica mesmo, né? É polícia científica, né? Papiloscopista. É um nome difícil falar. Não, e ele através das digitais, ele pode confirmar a reencarnação, né? É um profissional especialista em identificação. Identificação. Ele vai falar sobre a reencarnação baseado em fatos, né? Porque ele tem fatos comprovando a reencarnação. Uhum. E eu também queria convidar as pessoas hoje lá na AME, nós teremos um encontro de mediunidade a partir das 3 horas até as 5 horas, né? Seria bom... Eu vou lá participar porque eu quero ver o que tem de novo em mediunidade, porque um dos programas que mais causa, que mais nós temos audiência aqui é quando falamos de mediunidade, viu, Jorge? Uhum. Certeza. Fábio, o Carlinho já falou? Não, eu queria só pedir para o Fábio. Eu perguntei se ele podia fazer oração hoje, porque o rezador dos domingos sou eu. O pessoal deve estar cheio de ouvir as minhas orações aqui. O Reinor pediu sexta-feira para fazer oração lá na AME. O Jorge falou assim: Carlinho é um rezador, mestre aqui, pode pedir para ele, se ele é um rezador. Especialista em reza. Especialista em reza. Por isso que eu pedi para você, Fábio. Obrigado, meu irmãozinho. Deus abençoe. Suas conclusões finais, Fábio, e uma prece para a gente, por favor. Perfeito. Posso fazer a prece, então? Tá bom. Não, eu queria agradecer aí a chance de primeiro interagir com vocês, meus amigos, né? E depois poder falar sobre temas que acabam me entusiasmando, né? Na verdade, acabam me entusiasmando. E, então, agradeço demais pela abertura e pela possibilidade que eu recebi hoje. E vou fazer a prece, sim. Como sempre, agradecendo. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por existirmos, porque podíamos não existir. Ele nos deu a existência, nos deu a vida para todo sempre. E está nos reservando uma felicidade que nós nem temos ideia do que seja hoje em dia. Agradecemos ao nosso Senhor, paciente Mestre Jesus, que nos acolheu desde o princípio, quando ele assumiu o planeta Terra, quando ele assumiu a humanidade terrestre, colocou a humanidade terrestre aqui e nos acompanha como um bom pastor, como nós ovelhas, sem que nenhuma delas se perca, sempre procurando, sempre cuidando, sem jamais infringir com relação ao nosso livre-arbítrio. Agradecemos a espiritualidade também, essa espiritualidade paciente, que nos acolhe, que nos envolve, que nos intui, que nos protege, que com um carinho gigantesco, pleno de amor, nos ajuda diariamente em nossa caminhada. Agradecemos a todos os amigos encarnados que nos acolhem e que têm tanto amor por nós, tanto carinho, bem como aos nossos inimigos, porque crescemos muito com os nossos inimigos, mais até do que com os nossos amigos. E pedimos agora, por todos que aqui participaram desse encontro, que tenham um domingo muito feliz, com muita paz, junto aos seus familiares, e que possam recomeçar na segunda-feira revigorados para mais os embates da vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Thank you.